Antes de começar o podcast aqui, vim dar um recadinho muito simples, muito rápido, mas que é de bom grado ou não. Que é o seguinte: o feed do nosso podcast, ele foi atualizado, então para quem assinava, por favor, reassinar, tanto do Game Track quanto do Papo de Noob, vai estar linkado aqui nesse episódio. Assim como se você já assina pelo iTunes, dá uma conferida lá para ver se está tudo ok. Se não tiver tudo ok, avisa a gente para a gente consertar isso aí. Então, continue com o podcast. Até mais. Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame. Estamos começando aqui mais uma edição do Game Track. Eu sou o Zabuzeta, hoje gripado pra cacete. E hoje o Snake era pra estar gravando aqui, mas acho que deu probleminha lá na conexão dele e acabou me deixando aqui. Mas olha só que maravilha, porque eu estou com convidados ilustres. Primeira. Até parece. Até parece, olha só, os caras se... Tem que valorizar o trabalho de vocês. Bom, e pra valorizar aqui, digamos assim, agregar valor podcast, eu tenho aqui a participação ilustre de Marcos Braga. Buenas, pessoal. Também a participação aqui de Erika Portela. Olá, pessoal. Olá. E também do Juan Vargas. Opa. Pra quem não conhece, essas vozes maravilhosas é do Ponto de Controle Podcast. A gente já participou lá, eu e o Snake. Bom, então a gente vai começar logo, logo na sequência aqui. Mas antes, como a gente faz normalmente quando vem novos convidados aqui, eu vou perguntar uma coisinha pra vocês. Como que surgiu esse projeto louco aí chamado... Eu falo projeto louco, mas não é, quer dizer que vocês não estão fazendo um projeto louco. É na minha, no meu vocábulo, tá? Um projeto louco chamado Ponto de Controle, cara. Vai, Rô. Começa. Foi o cabeça aí, mano. Eu e o Marco, a gente estudou junto. A Erika também era nosso colega. E a gente queria falar sobre videogames e a gente gostava muito de podcasts, né? Então a gente decidiu fazer um podcast sobre games, na verdade. Deixa eu perguntar uma coisa, qual que era o curso de vocês? Era Sistemas para Internet. Ah, sim, beleza. Que podia ser, né? É. Era eu e o Marcos e depois a gente foi a Erika, né? Então... A gente teve uns testes também antes, né, Rua? Tu, na verdade, tentou fazer sozinho, né? Não, aí tu chamou o pessoal lá do. Que eram outros teus amigos, né? E daí, só que assim, foi muito. A gente preferiu começar o Ponto de Controle, assim, e ignorar os que a gente fez antes, né? Então, meio que o Ponto de Controle. Na verdade, fez um reboot, né? É. É um reboot. O Game Track, ele vem de um reboot também. Antigamente, quando a gente era do Meia Lua X, a gente tinha um podcast chamado Meia Lua X Podcast. Só que, cara, era uma zona. Aí a gente falou, não, vamos fazer a parada meio certa, e lá pelo décimo a gente conseguiu fazer uma coisa meio que ok, agora dá pra seguir. E com vocês, então, foi praticamente a mesma ideia, né? E da onde veio esse nome, Ponto de Controle? Na maioria dos jogos que são, que tem pelo menos a legenda em português, a gente enxerga o checkpoint traduzido como ponto de controle, né? Sim. Aí a gente gostou desse nome e tem tudo a ver, né, com o que a gente queria passar. É bem pertinente, né, cara? Tipo assim, em português, né, que é uma coisa que a gente, tipo assim, valoriza, né, nos jogos hoje em dia, então nada mais justo. A gente não queria criar um nome em inglês, sabe? Tipo... E o nome, ele tem vários significados, né? Não é só o checkpoint, fala, tem o ponto de controle, assim, tipo, se você olhar bem, é como se fosse pontuando uma ideia a respeito de videogame, enfim. Dá pra pensar... Assim, cara. É, enfim. Se a galera que não conhece o Ponto de Controle vai chegar lá e vai ver o que em vocês, além do podcast? Além do podcast, a gente posta algumas notícias, algumas opiniões que a gente tem sobre o que tá acontecendo. Sim. Mas eu acho que nossa atração principal mesmo é o podcast. A gente tá tentando produzir algum tipo de conteúdo em vídeo, mas por enquanto é mais são as notícias e os podcasts mesmo. É, tem alguns artigos que a gente escreve, a Erika também escreve, né, Erika? Às vezes. Eu não escrevo artigo há muito tempo, cara. A ideia surgiu assim, a gente tá nessa nossa necessidade de falar sobre jogos, sabe? E às vezes, assim, eu já participava do Gamer Informante, né? Sim, que é outro projeto que você faz parte lá, que é do Johnny, um beijo pra aquele lindo. Isso. Não, não, não menosprezando o de Léo e o Vini, tá? Outro beijo pra vocês. Um beijo pra toda a turma lá. É. Pessoal, muita gente boa. E aí, eu não queria falar só de notícias, sabe? Daí eu achei que essa oportunidade, então, veio ali pra eu e o Juan fazer nossa parceria, né? Uhum. E a nossa pegada é bem... É a nossa opinião, cara. A gente não tá... Assim, se tu gostou ou não da nossa opinião. Nós, assim, não tem, né, Juan? A gente fala mesmo que não jogou, que não gosta de um jogo, enfim. É tipo a gente aqui no Game Track, eu sei que fala que a gente não gosta de Final Fantasy, não gosta de Zelda, só que agora já tô meio que contrariando essa ideia, porque eu não gosto do Ocarina of Time, o resto eu tô gostando. E outra coisa que a gente faz bastante é a gente compartilha as nossas experiências, né, muito mais daquilo que nós vivemos com o jogo do que se o jogo tem notas altas ou não. Isso é bom também, porque às vezes você joga aquele jogo e fala que aquela experiência foi tão bacana, mas você vai ver, tipo, as notas, assim, peraí, mas por que a galera não tá gostando se eu gostei tanto, né? Isso é bom também de discutir. Mas às vezes os caras tiram um ponto do jogo porque o jogo tem uma cor cinza. Aí esse ponto vai lá pro ponto controle, né? Ah, desculpa a piada ruim, cara. Mas assim, pra galera que não conhece, como que vai acessar, cara? Pontodecontrole.com.br, isso? É pontodecontrolepodcast.com. Ah, podcast.com. Infelizmente existia um pontodecontrole.com.br, eu acho que é saúde pública, alguma coisa assim. Nossa, que zoado. Que zoado. Mas enfim, vamos lá, então acessa pontodecontrolepodcast.com.br e confira lá o trabalho do Marcos Braga, da Erika Portela e também do Juan Vargas. E também confira o Marcos Braga lá na Game Informante. Agora eu vou passar alguns recadinhos antes da gente ir de fato pro nosso podcast em si. Isso aí. O primeiro recadinho é que esse é o último podcast do ano. Olha só, quem tá escutando aqui, o Marcos, que acompanha o Game Track, agora tá sabendo de primeira mão. Estou ficando triste já. Esse é o último podcast, porque, pra quem não sabe, a gente tá agora fazendo vídeos no canal do Level Mais, a co-op, eu e o Steak, a gente tá falando lá. Então a gente preferiu pausar o podcast e manter o conteúdo em vídeo regularmente, né? Mas a gente não vai pausar por tanto tempo, porque a gente volta lá pelo dia 7 de janeiro, na terça-feira, dia 7 de janeiro. Então são apenas duas semanas aí de, entre aspas, férias que a gente vai ter. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, talvez volte com um novo formato e talvez com uma nova periodicidade. Opa, legal. Então fiquem atentos aí às novidades que em breve terão aí pro Game Track. Aguarde e confie. Agora te confio, exatamente. Um beijo pro Didi Mocó, né? Das antigas, porque atualmente tá uma desgraça. Bom, vamos subir o som aqui e a gente já volta com o nosso podcast em si. Voltando. Olha só quem apareceu aí, cara. Agora que a gente já fez jabá, já deu os recados que a gente volta só dia 7 de janeiro. O que a gente vai falar aqui hoje, Snake? O que a gente tá falando mesmo? Sobre bandas. brincadeira. Filha da mãe, cara. Então vamos falar sobre bandas que nós conhecemos nos videogames. Parte 2, né, cara? Parte 2, o Retorno de Jedi. Porque lá no Game Track 85, que vai estar linkado aqui abaixo, eu e o Excel já falamos sobre algumas bandas, né? Foi Ico, digo, não foi? Não, foi só... Eu tô falando besteira. Falando besteira. Ok. Enfim, vamos começando aqui com o nosso convidado Marcos Braga pra falar da banda dele, que pode começar ou falando da banda já direto, ou falando do jogo e daí incrementar a banda na conversa. Então, Marcos, qual que vai ser a sua menção ou sua escolha aqui pra esse momento? Na verdade, eu vou começar pelo jogo, então. Olha aí. Porque assim, eu joguei muito Rock'n'Roll Racing, né? Então, acho que todo mundo conhece, é o clássico dos clássicos aí, né? Do Super Nintendo. E assim, eu não conhecia as bandas que tocavam, né? Na trilha sonora desse jogo. Mas eu ficava louco, assim, sabe? Tipo, ouvia a música e digo, meu Deus, que música é essa, né? Porque eu não tinha acesso à música quando eu jogava, sabe? Tipo... Ninguém tinha, né, cara? Você tem que colocar esse ponto, cara. O máximo que você tinha era uma fita cassete do teu tio. Tipo, meus pais não costumavam escutar a música, sabe? Minha avó também não. Ninguém tinha aparelho de som. Então, tipo assim, era uma coisa inexistente na minha vida, assim, sabe? E também rock era coisa do capeta, né? Ah, coisa do capeta, né? Mas naquela época eu nem conhecia a música, entendeu? Assim. Nossa, eu jurava que você, naquela época eu nem conhecia o capeta. Nossa. Desculpa a piada. Horrível. Que bosta. Mas pode continuar, Marcos. Pois é, esse jogo foi lançado em 93, cara. E não era. Já era pra mim, né? Não era tão velho assim. Quer dizer, tão novo. Mas enfim. E aí, assim, cara, como eu conheci a música, assim, né? Através desse jogo. Então, tipo assim, foi o que me apresentou música, assim, praticamente, entendeu? Então, por isso que é uma coisa, pra mim, que é muito marcante. Você lembra das bandas, assim, que tinha lá, cara? Eu lembro. Tinha o Black Sabbath, né? Que é uma das músicas que abre o jogo, né? Eu vou falar besteira. É Paranoid? É Paranoid. Olha aí, Paranoid. É Paranoid, Black Sabbath, tem Highway Star, Deep Purple. Tem aquela música do Blues Brothers, né? Qual? Tem sim. Isso, isso mesmo. James Gunn. Peter Gunn, não sei se é Peter Gunn. É Peter Gunn. Sim, essa é muito boa também. Tem um baixo muito foda. É, e assim, tipo, eu não conhecia e por muitos anos, assim, depois que eu joguei, esse jogo ficou meio esquecido por um tempo, assim, né? E depois, assim, tipo, eu vou ser bem sério pra vocês, assim, eu curti a música, assim, mas música, eu era eclético, entende? Pessoas ecléticas, assim, costumam gostar de, sei lá, das uma coisa mais bizarra, entendeu? Axé, você curtia axé, cara? Cara, Tecnobrega. Eu escutava rap, Então, assim, eu conheci o rock mesmo faz uns 4 anos, mais ou menos. Não é problema só seu, é uma fase da vida, cara. Todo mundo passa por essa fase e depois, beleza, agora eu tenho consentimento que esse é o tipo de música que eu curto, então eu vou direto, cara. E daí, assim, quando eu comecei a escutar e ver as músicas, as bandas, tudo, comecei com Beatles e outras bandas, assim, famosas, né? De Purple, The Doors, e eu fui garimpando, né? Uma coisa vai puxando a outra e o cara vai conhecendo as coisas, né? E quando eu dou de cara, assim, escutando Black Sabbath, começa a tocar essa introdução que, meu, daí veio, entendeu? Aquela lembrança. Aquelas memórias, aqueles carros explodindo, assim, aquelas curvas em 90 graus. Tudo louco, né, cara? E aquilo, tipo, explodiu minha cabeça, sabe? Nossa, isso aqui é uma música mesmo de banda, né? Tipo, sim, de rock. E por isso que foi tão marcante pra mim essa música. E uma outra coisa, assim, que você falou, eu busquei músicas, assim, cara. É estranho, porque eu comecei a escutar rock, mas já era a época de Offspring, já. Eu comecei tarde, por isso que eu não gosto tanto de rock mais clássico. Eu até curto algumas músicas, mas no geral eu prefiro mais alguma coisa mais moderna. Eu na verdade comecei com Nirvana, assim, né? Foi uma das primeiras bandas que eu conheci, mas isso foi na adolescência. Sim. Mas o rock pra mim não passou disso, sabe? É depois que você vai aprimorando o gosto, né? É, e aí depois que eu fui ver, daí tinha começado a ter internet, acesso à informação. Antigamente era só boca a boca de amigo, assim, não tinha outros meios, assim, de tu conhecer. Né? Como eu já falei, meus pais não eram ligados em música, então não foi um meio, sabe? Eu fui abençoado, eu acho, cara. Eu cresci com discos de vinil, assim, do Iron Maiden, de Purple. Quando eu conheci as músicas desse jogo, eu já conheci elas, a versão original, sabe? Na verdade, quando mostraram o jogo, eles disseram, olha só aquela música que a gente tava ouvindo que tem nesse jogo. Olha, aí sim que funciona, né, cara? Mesmo no videogame, naquela época era o que a gente tinha, né? A gente não tinha um diferencial muito longe daquele tipo de, né? Sim. Então, eu via o simplesinho das músicas muito parecidas com o que a gente ouvia no vinil. Era muito bom jogar, sabe? Era divertido porque tá correndo, que o jogo era divertido, e a música em cima deixava tudo mais incrível. E a música te empolgava muito, assim, né, cara? Uhum. E o narrador também, Let the Carnage Begin! O Big cara, Mouth, né? Disso, né? Pô, cortando um pouquinho, fazendo um alt-tab meio rapidinho, tinha um jogo, cara, eu era bem pequeno, eu rodava em DOS ainda, eu tenho quase certeza que era a dublagem do Elcio Sodré. Sem sacanagem. Era do dragão! É, esse daí, pra quem não sabe, é o dublador do Shiryu. Só que era um jogo assim de corrida também, que era. Era bem zoado, assim, como se fosse uma mistura de Rock'n'Roll Racer com o Carmageddon. Só que era um sarro, cara, que no final ele falava: eles viraram purê de carne. As paradas assim, tipo, muito anos 80, tá ligado? Cara, eu tenho que achar esse jogo, velho. Por favor, acha pelo menos um vídeo pra gente ver isso, cara. Cara, porque seria muito louco, cara, o Sodré fazendo dublagem, entre aspas, a localização do Rock'n'Roll Race, cara. Seria foda pra caralho. Tem aquela voz emblemática, né? Bom, então, Marcos, vamos já pra sua musiquinha, ou você quer aproveitar e já citar outras bandas? Na verdade, você já citou bastante banda, mas você quer aproveitar e citar outras bandas em outros jogos que você conheceu? Só que toma cuidado pra não queimar a pauta de ninguém. Pois é, então acho que eu vou me recolher aos meus aposentos aqui e toca as músicas. É do Black Sabbath mesmo, Paranoid. Ah, então vamos lá. Pau na caixa, a gente já volta com a próxima música aí. We'll be right back. E voltando pro próximo convidado da noite. Olha aí, vamos lá com a Erika Portela? Na verdade, nossa, é ruim ficar falando o nome inteiro, né? Erika Portela? Poxa, vamos falar com a Erika aqui, Erika. É qual... apelido, é mais fácil. Então, Erika, você quer citar o jogo ou já citar a música já de cara com a banda, assim? Então, eu vou citar a banda que eu escolhi, que é o Avenged Sevenfold. Olha aí, eu gosto, bacana. Tem muita gente que é hater. É, essa banda Haters Gonna Hate. É. Odeia, né? Eu conheço muito mais gente que odeia do que ama, né? Mas eu, pra mim, é uma das melhores. Olha aí, também com uma das minhas preferidas. E eu conheci eles jogando Guitar Hero, o 2. Que tinha aquela música Beast and the Harlot, que é a música que eu escolhi. E você tocou a ferida mais forte, né? Guitar Hero pra conhecer banda é um prato cheio, né? Ah, sim. E essa música também tá no Rock Band 3. E já puxando pra outros jogos, aí o Avenged tá em vários, principalmente esses de Rock Band e Guitar Hero, né? Sabe onde eu conheci eles? Eu conheci no primeiro Most Wanted da série Need for Speed. Ah, exatamente. Mas esse, eu lembrava que tinha no Need, mas não sabia qual era. É, nesse jogo que é um dos meus favoritos, assim, de corrida. E, cara, essa música do... Acho que é Blind Chains, não lembro muito bem qual é o nome da música. Provavelmente eu tô falando besteira aqui, como sempre. Deixa eu aproveitar, já que você falou de Guitar Hero, e já é um tema muito recorrente. Vocês lembram de alguma banda que ficou emblemática pra caramba com Guitar Hero pra vocês? Bah, Rage Against the Machine. Nossa, eu ia falar essa, porque essa é muito foda. Killing the Name, né? Não tem. Sim, como não. Porque ela, primeiro, assim, pra quem era meio noob que nem eu, assim, era muito boa de tocar, porque a gente tinha aqueles riffs agressivos, assim, e a música é muito foda. É legal jogar isso daí no arcade, cara, no meio do shopping. Aquela guitarra de 50 mil quilos, né? Cara, mas é muito legal. Juan, você lembra de alguma banda, assim, com Guitar Hero, Rock Band, DJ Hero? Que eu sei que você tava jogando esses dias, hein? Eu sei, porque eu escuto vocês, cara. Sério, eu joguei muito pouco, sabe? Mas uma das músicas que eu... Quando eu vi, eu tava vendo a lista de músicas, quando eu encontrei aquela música, eu parei de ver a lista, essa que eu vou tocar. Ah, sim. Que era do... Que era a... Dire Straits, a música... Sultans of Swing. Sultans of Swing, é, essa mesmo. Nossa. É que vira. Não, essa foi uma das músicas que quando eu comecei a ouvir música, sabe, foi com essa banda. Então... 1995, um beijo. Um brejo. Um brejo. Ai, ai, cara, minha voz deve estar uma desgraça, mas enfim... Cara, eu comecei a escutar música com Pet Shop Boys, cara. Sério? Nossa. Eu lembro daquele clipe em câmera lenta dele. Tinha ganho pro primeiro Gradiente, não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem. Não. O radinho da Gradiente, assim. Colorido, assim, era azul, vermelho e amarelo. E a atropilha daquelas grandonas, sabe? Ah, tô ligado. E aí, cara, eu tipo, tá, ganhei aquilo de Natal, de aniversário, nem lembro. E aí eu, tá, o que que eu vou tocar aqui, né? De jogo pra uma fita, né? Aí eu fui numa loja de música que tem aqui na cidade e pedi, ó, eu quero uma música, uma fita pra... Eu quero uma música. Aí eu falei, tem uma música aqui. Dá uma nota. Da hora. E o cara me deu essa aí, cara. E eu curti, assim, tipo, né? Não tinha muita opção, né? Foi assim. Lembra que quando você é criança, você não tem critérios. É, não tem critério. Sim. Essa história me lembra um Maluco no Pedaço. É, exatamente. Nossa. Mas continue então, depois de eu colocar uma desvirtuação na sua conversa aqui. Sem problemas. Bom, já que a gente tava falando de outras bandas no Rock Band, no Guitar Hero... Eu tenho aqui também a banda Garbage, que eu conheci jogando Rock Band, que foi o primeiro jogo que eu comprei pro Play 2. Cara, eu tenho vontade de comprar um Play 2 só pra comprar o Guitar Hero Metallica. Só falando. Ah, é, isso aí também. A gente chegou a jogar uma vez também, né? Jogamos, cara. Eu cantando tudo errado, mas nossa, tava muito, muito divertido, cara. E eu cantando... Putz, como que é o nome da banda? Qual? Aquela... Ai, cara. Não vou lembrar. Ai, cara, que delícia. Não, essa não é banda. Não, essa não é banda. Só essa é outra coisa. Mas continue então, Erika. Então, aí o Avenged tá no Call of Duty Ghosts também. É no Black Ops 2, é Carol? Nos dois, na verdade. Olha aí, dois. Aham. Toma essa sociedade. Deixa eu só interromper, a primeira vez que eu ouvi uma música inteira do Avenged Sevenfold foi no easter egg do Black Ops 2. Ah, sim, né? Que aparece eles em bonequinho ali e tal, né? Uhum. É muito massa aquele aquela parte eles fazem um show, né? Fazem um show no... É, faz show com os personagens dos jogos, olha, sabe? Toma esse snakinho do jogo Black Ops 2. Também tem no Guitar Hero Warriors of Rock, tem a Bat Country. Eu vejo vocês falando bastante de jogos musicais. Deixa eu perguntar, vocês jogam no Expert ou jogam só por diversão? Porque eu sei que tem uma galera que fala pra caramba, mas é aquele pessoal assim que, tipo, cara, tem 50 milhões de dedos, né, cara? Eu não costumo jogar no Expert, porque não são todas as músicas que eu consigo. Eu não quero ficar com Lair, né? Não, você consegue uma, pelo menos. Eu não consegui nenhuma. Eu costumo jogar no Hard e, às vezes, os mais fáceis no Expert. E como eu, todo mundo sabe que eu não tive o console, PlayStation 2, nem 3, nem etc. Então, eu fui muito da família simular guitarra com teclado e computador, né, Snake? Ah, F1, F2, F3, F4, F5 e Enter. Enter, né, cara? Nossa, cara, minha guitarra aqui foi útil pra caralho, cara. Ela até digitava. Mandava e-mail e tudo. Mandava e-mail, cara, é muito louco. Bom, Eric, então vamos lá tocar essa música aqui. Qual que seria a música que você selecionou da banda? É a Beast and the Harlot. Então vamos lá, pau na caixa, e a gente já volta com a próxima música aqui do Boa. Yeah. Bom, vamos agora aqui com a música do Juan. Então, Juan, quer começar com a música ou com o seu joguinho? Vamos lá. Cara, eu vou começar com o jogo, sabe? Olha aí. Assassin's Creed Revelations. Ah, eu já sei, cara. Eu vou chutar que você vai pedir a música da banda Woodkid. Eu acho que não é uma banda, eu acho que é um cara só. É a banda de um homem só. É. Ah, agora você imaginei, né? Vocês já imaginaram. Olha aí, olha aí. O nome dessa música é Iron, né? Ele tem um estilo de música bem próprio dele, assim, é difícil de confundir, né? Ele usa uns batuques meio loucos, assim, uns instrumentos meio clássicos. Uhum. Ele mistura tudo com um pouco de folk, assim, é bem legal. Eu gosto, pelo menos, do resultado que ele faz. Eu conheci ele com essa música e eu não gosto nem um pouco de zumbi, sabe? Mas eu curti aquele vídeo que foi apresentado na E3 do Daylight, porque sim, a música... Sim, é muito foda. É, a música que toca é dele também. Essa música também é muito foda. Na verdade, tipo, o que é, além de impressionante da música, que tem essa batida meio que, digamos, tribal, né? Aham. Uhum. É foda a qualidade do music video, né? Tipo, do clipe, assim, é muito foda, cara. Como encaixa, tá certo que foi feito pra isso, né? Isso, né? E parece que tudo tá no mesmo universo, né, cara? Que é muito louco. Isso, né? E as duas músicas que acontecem isso, né? Nas duas músicas, nos dois vídeos, né? Aham. Imagens se encaixam. Não, é muito foda, sério. Vale a pena que eu vou deixar os links aqui dos dois clipes aí, que são excelentes, cara, sem mais. Aliás, esse vídeo do Assassin's Creed é uma das melhores trailers ou introduções, né, dessa geração, cara. É fantástico, assim, vendo aquela animação, né, aquele 3D, aquele vídeo em CG, né. Vocês conhecem o canal do Tobusco, né? Não. Aquele que faz o literal trailer. O Sden conhece, né, Sden? Ah, sim, tá. Não. Tá, tô ligado. Não. Procure a literal trailer do Revelation, cara, porque... É esse ritmo de música, mas é, tipo, o cara dizendo o que tá acontecendo no trailer. É muito foda. Então a música que eu vou escolher vai ser Iron, que é a trilha do Assassin's Creed Revelations. Sim, e você quer mencionar alguma outra banda que você conhece? Cara, eu quero mencionar uma guria que eu achei... Eu vi guria porque ela parece mais nova, porque ela é de verdade, que é a... ela é de verdade, olha só. É a Ana... Não sei se eu vou pronunciar certo o nome dela, tá? Mandei. É a Ana Kerheim. Não conheço. De qual jogo que ela fez música? Ela... As músicas delas tocam no Silent Hill Downpour e no Alan Wake. Do Alan Wake, o Rubens deve conhecer. Um beijo pro Rubens. Alan! A música que toca no Alan Wake é nas passagens dos capítulos, sabe? E no... Não é, é que no passagem de capítulo normalmente é aquela Poets of Fall lá que o Rubens vangloriou pra caramba, assim, que é muito boa, de fato. É uma banda fake muito boa, né? Sim. O nome da música que toca no Alan Wake é No, I Don't Remember. Se der certo, vai estar tocando aqui no fundo. E tem uma outra música muito legal que eu gosto que toca no Downpour, que se chama Off the Road. Essa eu não vou conhecer, porque nunca vou relamar em um Silent Hill, que eu sou um cagão pra caralho. Só dizendo. Então, a menção honrosa é pra ela. Sim. E a gente vai ouvir Iron. Vamos lá, então. Pau na caixa ou pau no tambor, né? Porque é muito tambor nessa música. Vamos lá. Again. snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Que vamos agora com a sua música pra encerrar esse podcast aqui, o último podcast do ano, né? Último podcast do ano, mas as atividades vão estar à tona. É o menos importante também. A gente não vai estar distante de vocês, só vai estar uma pausa no podcast pra gente reformular algumas coisinhas, mas a gente tá, vai estar aí com a co-op aí em ativo, o game Jogatina Plus aí, bem louco, né, cara? Empolgante. Bem empolgante, fazendo combos. E que é empolgante é só a música, cara, que vem de qual jogo? Então, a minha música vem de um jogo muito redneck, mas muito redneck. Eu tenho certeza que eu vou chutar e vou acertar. Flat Out. O 2. Ah, eu sabia, cara, filha da mãe. Quando fala redneck, cara, só vem aquelas carros bizarros lá, passando em celeiros loucos, assim, na corrida. Cara, é um jogo muito legal, é um jogo muito divertido, dá pra gastar horas jogando aquela porcaria. Pra quem não sabe, jogo de corrida, tá? Porque a gente falou Flat Out. Jogo de corrida, é, Flat Out é um jogo de corrida que o seu objetivo é chegar em primeiro, lógico. Só que qual que é a diversidade maior desse jogo, o atrativo dessa coisa? É que no meio do caminho você vai se embolando e o objetivo é chegar vivo. Com o seu carro inteiro até o final da corrida. Ou andando. Ou andando, pelo menos, né? Já tem casos assim que você consegue chegar no final da corrida só com 3 rodas, mas... Cara, daí tem os modos challenge, né? Que é uma acrobacia que o que você tem que fazer, né? Você pega o carro e arremessa, tipo, até o lugar mais distante? Não! Você bate numa mureta de concreto, ejeta seu boneco dentro do carro e tenta arremessar ele mais distante. Por que não? Isso é muito foda. Eu lembro de outra que você tem que fazer isso, só que você tentar acertar uma cesta de basquetebol gigante, assim, pra você cair nela. É muito foda, cara. O que eu mais gostava de jogar, cara, é o de dardo. Você tinha que arremessar o cara e acertar o dardo no alvo certinho, cara. Era muito... O dardo. O corpo, né? Desfalecido. Ou não, né? Só que vem aquele grito de horror. Mas enfim, cara, é um jogo assim muito legal, cara. Porque daí é um Need for Speed, só que você vai se detonando no meio do caminho e explodindo os adversários, né? Bem interessante essa temática. E a trilha sonora dos caras é bem completa. Tem Audioslave, tem Rob Zombie... É, quem mais que tinha? Cara, é que nem a gente falou, né? Já em várias vezes em podcasts aqui do Level Mais, quando a gente fala de jogos de música. Normalmente games de corrida ou de esporte radical sempre traz bandas fodas, né? Não, e é muito bacana, cara. Sim. Várias bandas que eu conheci foram jogos de corrida. É, porque tem... Eu escuto até hoje. É, Element 8, que eu falei no último podcast sobre bandas também que a gente conheceu. Eu escuto Statex até hoje por causa de Need for Speed Underground 1. Uhum. Tem muita banda. Disturbed mesmo eu conheci em Most Wanted, enfim. E por aí vai, né, cara? É. Porque se a gente fosse citar Tony Hawk aqui, ia ser uma covardia, né? Não, Tony Hawk tem um podcast exclusivo pra ele, cara. Aí o pessoal vai falar, cara, vocês são muito fanboys de Tony Hawk. Vocês falam toda vez, cara. Sim, nós somos. E de Metal Gear e de Portal. Sim, exatamente. Half-Life, que mais? Battlefield, né? Battlefield. É Battle, né? É Battle. Então, a música que eu acabei escolhendo é do... De uma... Da banda que eu conheci, assim, depois eu fui ver os outros trabalhos dele, que é a Wolf Mother. Oi, Mamãe Lobinho, é isso? Mamãe Lobinho, cara. Porque é engraçado, assim, porque é uma banda nova, só que com aquela pegada de rock bem, bem 70, meio 80, assim, sabe? Aquele rock clássico, sabe? Tem outra banda nova também, né? Ai. Roupa nova. Não, pera. Ah, isso já tá velho já, né? Mas já roupa nova, mas ela tá com aquele furo já de traça, né? Mas é isso daí, né, cara? O... A pegada da... pra variar, né, esse viado. É um corta-ritmo desgraçado mesmo. Mas... Se perder o pão, então é isso, pessoal. Por hoje é só, pessoal, chega... chega do podcast. Não, brincadeira. Mas fica aí a música depois. Nossas considerações finais. Wolf Mother Dimension. Pau na caixa. Pau na caixa, vamos lá. Encerrando o episódio de hoje, né? Sim, exatamente. Vamos encerrando aqui a nossa segunda parte de bandas que a gente conheceu em jogos. Eu dessa vez não falei, porque eu já falei na primeira parte. E dessa vez a gente teve participação ilustre aqui do pessoal do Ponto de Controle Podcast, que eu tô ranho, cara. Eu quase falei ranho. Ai, que bosta, cara. Ai, ai. Então, gostaria de agradecer todos por terem vindo aqui. A gente foi na casa de vocês, agora a gente recebeu na nossa casa, né? Gostou do lanchinho, cara? A gente foi bem tratado lá, mas agora a gente não sabe se o pão com Yakult aqui ficou bom. Pão com Yakult? Nossa! Seus gostos, né, cara? É, cara, seu gosto. Cara. Sabe quando você tá com fome, a única opção que tem é aquela bisnaguinha e uma garrafinha de Yakult, cara. Aí você acaba comendo, é a mesma coisa. Ou então pior, né? Um pacote inteiro de clube social e um pote de maionese. Nossa, cara, a Zia mandou um abraço, né? A maionese mandou um abraço. 8, né, cara? Nossa. Já foi muito almoço, assim. É, essa vida solteira foi boa, né? Foi triste. Foi uma coisa que ninguém entendeu, eu acho. O quê? Cacetinho com chimia. Cacetinho eu tô ligado, mas chimia eu não sei. É. Chimia. O que é chimia? Agora. Não fala, Juan. Ah, Google? Tem o Google aqui, ó. Será que é Google? Que merda esse Google, te tá louco. Chimia é o tipo uma geleia? É. Olha aí, nossa, cara, por que vocês colocam um nome tão estranho nisso? Vocês aí do Rio Grande do Sul, vocês apavoram os nomes aí. Bom, depois fala que é a gente que inventa nome, né? Não, é... Vocês gostaram do pão com vina, cara? Pão com vina, eu não sei o que é. Ah, o Marcos não pode falar porque ele já é praticamente aqui de Curitiba, então tá de boa. Eu nasci aí, né, cara? É. Eu não sei o que é Vina. Não sabe o que é Vina, cara. Então nossa, não fala, não fala. Ah, fala pro seu amigo Google aí, cara, agora. Não quis falar que era chimia. Pega o estojo pra ver. É uma salsicha e um instrumento musical esquisito. É verdade, instrumento musical. O instrumento musical é novo. É, eu não sabia, nem a gente sabia, né, Snake? Eu posso ter uma vina. É, olha só. Bom, vamos encerrando aqui de fato agora nosso podcast, depois de várias curiosidades aqui sobre nomes. Cultura regional do Rio Grande do Sul e também aqui de Curitiba. É, novamente aqui agradecendo a participação de Marcos, Érica e Juan. E a próxima vez a gente vai chegar já abrindo a geladeira aí. É assim que funciona, cara. Tem que chegar com... Procurando a chimia. Tem que chegar com dois pés no peito, tá ligado? Bom, então acessem lá .controlepodcast.com.br para conhecer o trabalho excelente deles. A gente vai ficar por aqui, né, Snake? Como eu disse da última vez, XPO, né? XPO, chega por hoje. E também, mano... isso não conhecia, né? Chega por hoje. E também aproveitando, chega e-mails pra gente, manda por onde, cara? Bom, se você quer nos enviar e-mails agora que a gente é civilizado, mande pro gametrack@levelmais.com. Isso aí. Pode deixar nos comentários, pode ver nossas redes sociais, tá tudo linkado aqui no post. Facebook, YouTube, Twitter. É sério, assim, não consegue escrever track. Assim. Faz o que? Dá pra mandar um contato pelo site? Dá pra mandar pelo site ali, mas vai também ter uma opção ali, enviar e-mail. Aí você clica lá e ele praticamente vai abrir o seu... Vai sozinho ali, abre sozinho seu Outlook, se você utilizar, né? Ou uma magia da informática chamada Ctrl-C, Ctrl-V. Olha só! E aí? Como é que funciona isso aí? Tô indo comprar uma passagem pra bater nesse PA, eu já volto. Bom, a gente termina por aqui com a minha voz mega rouca. A gente vai subir mais uma música do Woody Kid aqui, que tocou no trailer de Die Light. E a gente volta ano que vem, 2014, né, Snake? Ah, então, pessoal, feliz ano novo. Oh, feliz Natal. Oh, feliz Natal, feliz tudo. É isso aí. Até mais, até a próxima edição e nos vemos no próximo level. Ei, essa frase é o que ia falar, ó. Não, ela vai dizer até Excel, beijos. Ah. Tchau, pessoal. Tchau. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in the trees.